letters. Essa é a melhor banda de baile do Brasil. É pura dito, pura badalação. Um abração, João Pessoa. Pode ver.